3890, alinha aí, manter a 10. Azul 4201, decolado aos 32, chame o controle, 120, décima 8. 208, bom dia. Bom. Tem a nível de voo 340, vigilante. Para o 340, 4201. Gol 1607, está ciente da Fox Trot, solicita para Guarulhos, 3 Fox correto, pronto, copia o gol 1607. Escuta. Cuidado, Salvador Guarulhos, via Upezulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via. Após, conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5167 e o controle Salvador 120, decimal 8. Ok, autorizado para Guarulhos do nível 360, aerovia Upezulu 16. Cumpre o perfil da saída da El, Leda Bridge, intercepta aerovia. Fala na pista 10, curva à direita, controle de saída 1208, transponder 5167, gol 1607. Correto, chame pronto, gol 1607. Chamaremos pronto, obrigado. Bom, Salvador, gol 1642, puxa para questionamento no 10. Gol 1642, vou guardar apenas mais um minuto, ok? Guardando a 1642. Fala Salvador, muito bom dia, gol 1715, uma informação pode trocar. Solicita 340, Brasília. Bono 715, Foxtrot correto, ajuste 1012, guarde um minutinho pra cópia. A sua escuta, Bono 715, ajustado 1012. Bom dia, o TAR 3890. 7 Serra Tango, confirma o horário do plano. 330, vigilância, contato H. 3 milhões de lanches, plano venceu às 8h25 Zulu. Salve Salvador, Oceania 6211, tá com 167 a bordo, autonomia de 3 horas e 47 minutos, alternando Guarulhos para o táxi. Dois ataques à direita via Índia, ponto de espera, pistão 0 com a torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-2, destino 62-1-1, boa viagem. Via Índia, ponto de espera, 1-1-8-9-5, graças daqui a pouco, menos 2-1-1. 1-8-0-4, após a passagem da coisa via Cacau, são autorizados o acionamento, pushback e coordenação aqui, pessoal, chame táxi. Para o gol 1-6-0-7. Gol 1-8-0-4. Está autorizado o acionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, chame para o táxi. Ele vai aguardar apenas a passagem do Airbus da Avianca Calda. Aguardando a passagem. autorizado o contra-ataque para o 804. Voo no 642, autorizado o adicionamento, pushback, Odenton, equipe de sol, chame taxa. Autorizado, puxa acionamento, voo no 642. Solo Sideral 9970, bom dia. Sideral 9970, bom dia, prossiga para o sol. A Teresina já possui aprovação? Negativo, comandante, confirme o horário do plano? É para as 9. Então, de mais 5 minutos, deve estar chegando o plano aqui no sistema, chama o senhor para a copa, ok? Obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, 3504, com informação Foxtrot. 3504, número 24, quase um minuto. Estamos prontos no aguardo da nossa cópia. Muito obrigado. 5504. Solo 7105, pronto para a cópia? Acionamento. Afirmativo, no 7105, está pronto para a cópia. Solo 7105, autorizado Salvador, Brasília, via Pesulu 17. Nível de voo 360, saída Arbor, após Elefa. Decola pistão 1-0, primeira curva à direita. Responde 5174 e o controle Salvador 120, décima 8. Índio voo no 715, está autorizado Salvador, Brasília, 360, via Pesulu 17. Arbor Elefa, decola com curva à direita, 574, transponder e chama controle 208. Correte, Antônio, gol no 715. Reportará pronto no 715. Salvador, no 607, pronto, pode puxar aqui acionamento no box 11, sente da informação disso. Confirmando, faltando 35 no 7, chamou o solo? Afirmando, 11. Ativo, aguardar. Número 2 no setor, o Boeing da Gol já deu início ao pushback no portão de número 10, ok? Sente após ele, pode iniciar o push? O início do táxi do Boeing da Gol está autorizado. Pushback em coordenação equipe de solo, chama para o táxi para 3507. Sente, após então liberando o início do táxi do Gol, a gente inicia no 11, para 3507, chama para o táxi. Fala, Gol no 607, pronto para pushback e acionamento. Gol no 607, vai aguardar mais 2 minutos, ok? Apenas dar o início do táxi do Boeing da Gol no 10, já pode ser autorizado, ok? Ok, pode acionar na posição? Afirmativo, livre acionar na posição, guardando para o pushback, gol no 607. Excelente, gol no 607. Para o táxi, gol no 804, está com 195 a bola, 3:32, já está na minha tela campinha. Pesar o táxi para a direita, via Índia, ponto de esquerda, pistão 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajustando 1012, gol no 804, boa viagem. Muito grato, 1012 ajustado, via Índia, ponto de esquerda, 805, 804, bom trabalho, bom dia. Fala Salvador, o gol no 642 também para o táxi. Sono 27 a bola, autonomia 10313, Altana, Fortaleza. Pesar o táxi e a parte principal, Índia, no ponto de espera da pistola 0, torre 1-1-8, decimal 95. O ajuste no 0-2, gol no 642, boa viagem. Macho em Índia, ponto de espera do 1-0, 1895. Obrigado, bom dia. O gol no 607, após a passagem do tráfego da companhia à sua causa, está autorizado o acionamento. Pushback em coordenação equipe de solo, chame táxi. Ok, então após a passagem da nova companhia, está autorizado o pushback no 607. Trip 55 no 4, pronto, cópia? Consiga, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 190, saída Puca, Jamo, após Jamo, DCT. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5401 e o controle Salvador 120, decimal 8. Gente, autorizado para Aracaju no 190, vai decolar curva à esquerda, perfil Puca, transição Jamo, após a CT. 5401 no transponder, 1208 é o controle, trip 55 no 4. Correto, chame pronto, trip 55 no 4. Corríssimo, 804, 1004. Transbull no 804, aguarde um instantinho no ponto de espera, devido a um Airbus aí da Oceanair, tá, decolou aí pro mesmo destino, nível e rota, só mais um instante. Transbull 3890, chame Recife, 12545. 12545, bom dia, 3890. no 804, alinha e manter a 10. Alinha e manter, 10, 804. Ainda do X19, meu amigo? Ativo, comandante. Quando chegar o plano aqui, eu chamo o seu pacote, ok? Solo 3597, tá bom, pro táxi 139 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, alternando Campinas. 139, Campinas, 4 horas e 49, tá autorizado táxi a parte principal de Índia. No ponto de espera da pista no 0, torre 118 decimal 95, o ajuste é no 0 no 2, tá 35 no 7, boa viagem. Autorizado, táxi, Apache, Índia, no ponto de espera, torre 119,8, corrigindo 118,95, de Kinegar no 0, 12, um bom dia, tá 35 no 7. Solo é o Rio 5973, utilização de tráfego, sentido a Foxtrot. O Rio 5973, pronto para cópia? Tem 1-0. Ali mantém 1-0 no 642. Utilizado Salvador, Recife, via Peruísque 58, nível de voo 370. Saída Pouca, transição Caju, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5177. E o controle Salvador, 120 decimal 8. Autorizado 370, subida Puga, Aracaju, no uniforme 58, após decolagem curva esquerda, 5177, o transponder 120.8, o controle. Tive 5973, com o treinamento correto, é porte pronta para pushback e acionamento. Controle 62 do mundo. A possibilidade de guardar presente hibrido? Aguarde ainda, é 2-1. É 6-5, é 2-1, tá grato. Era informação Foxtrot, ajuste 1012, aguarde pra cópia, ok? O guarda no plano do senhor aqui, chegar no sistema. Ok, sente o 1570, pelo centro da Foxtrot. E informa que por aqui a gente já tá tudo pronto, só então aguarda a chegada do plano de voo. Se possível, já estamos prontos para a prestação de plano. Afirmativo, avista cargo 570, guarda, não, só o plano chega aqui, chama o seu pacote. Para o táxi, o Gol no 607, estamos com 174 a bordo, 3 horas 59, alternando Galeão. Autorizado, táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera, puxando 0, torre 118, decimal 95, ajustando no 0 no 2, Gol no 607, boa viagem. Autorizado, Pátio e Índia. Quando pronto, 118, 95 a torre. Obrigado, bom dia. Vai aguardar apenas a passagem do bonde da companhia Calda. Está passando através do portão 4 neste momento. Após está autorizado o acionamento, pushback e coordenação equipe de solo, chame para o táxi. Gol no 715. Após a passagem do tráfego da companhia, está autorizado o pushback e acionamento. Salvador, bom dia, está 3517. É, ponte espera da 10, pronto. Bom dia, tá 3517. Alinhar e manter a 10. Alinha e mantém 10, tá 3517. No 642, decolado aos 47, chame o controle, 120.8. Fala 208, agora 642. Chame a 621, chame Recife em 1251. 1251, graças, até daqui a pouco, 621. Controle Salvador, bom dia, agora 642, decolou, passa 2100, faz. No 642, contato radar, subiu uma linha 390. Autorizado também no 390, no 642. TAM 3517, decolagem autorizada, o vento 40 graus com 4 nós. Autorizada, decolagem pistão no zero, TAM 3517. Oi, Salvador, muito bom dia, voo no 607, não pode esperar pista no zero. Alinhar e manter no zero, voo no 607. Alinhar e manter no zero mesmo. TAM 3517, decolando aos 49, chame o controle 120.8. 1208, TAM 3517, bom dia. Boa. Salvador Alfa Yankee November, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3517, saída agora. A parte principal. Gente, confirme o portão. Posição 3. Portão 3 do pátio principal, confere. Positivo. 5 no 7, lugar. Da pátio principal, Alfa Yankee November. Gente, obrigado. Salvador, bom dia. Para o pátio, 72 no bordo. 3 horas, 54, da alternativa. 7.5, autorizado táxi para a direita, via Índia, ponto de espera, pistão 0, torre 1, no decimal 9, 5, ajuste 1012, boa viagem, boa noite, 7.5. Estado 22, Alfa Yankee November, o sol voltando? Alfa Yankee November, na escuta. Gente, vai aguardar mais um instante, ok, para dar o início do reboque, vai aguardar a nova autorização. Três a bordo. 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Salvador. 2 ataques, via parte principal Índia, ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8-9-5, ajustando 1-0, 1-2 e o 5-9-7-3. Boa viagem. Muito obrigado, 195, 118-95, ponto de espera, estado 612. Obrigado. Alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0. Recife 1251. Recife 1251, obrigado, bom trabalho. 104. 4-0. Saída Momo, transição Flock. Levada a pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5-4-2-0 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Ok. Nós já estamos autorizados, então, Flock. Recolando a pista 1-0, primeira curva esquerda e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8. Pronto, acionar e buscar. Autorizado, chama o Federal 9970. Obrigado. Uno 715, decolagem autorizada da 1-0, vento 50 graus, 05 nós. Gente, liga decolagem 1-0, bom no 715. Torre, bom dia, Rio 5973, ponto de espera da 1-0, pronto. Rio 5973, alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter a terceira 1-0, 9-0. 45. 45, 45, 42. No 7 no 5, decolado ao 5-5, chame o controle, 120.8. 208, obrigado, bom dia. Cargo 6570. Prossiga 6570. Ok, 6570, alguma novidade sobre a nossa foto? Por elemento, a parte 3. No 7 no 5, contato do radar, vigilante. Ok, 6570, quanto falta? Cuidado Salvador Recife, via pelo uísque 58, nível de voo 350. Saída Pulca, transição Caju, decola a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5-4-2-4 e controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 7 óbitos a cargo 6570, autorizado Recife, nível 350, a peruíta 58. saída Puca, transição Caju. Decola da 510, curva esquerda, a chama 5424, controle 120.218. Qual é o tempo de destacado 6570? 6570. Trip 5504, está pronto para o pushback acionamento no parque 3. Trip 5514, chama para o táxi. Tá para o táxi, 5514. Como é o Salvador na disputa do Mike Victor? Pronto para o pushback acionamento. Confirma o Thiago chamou para o pushback? É o ABS a cargo 6570. Esta cargo 6570 vai aguardar apenas o início do táxi do sideral, ok? 6570. Solo Salvador, T3153, seguindo a informação Parque Trote, táxi 360 para o Galeão. Estimativo T3153, Fox Trote, tem aprovado 380. Copiou 380? Afirmo, 380, então 3153. Está autorizado. Salvador, Galeão, via Pesolo 1-0, ESMAP, Lúbito, Barbacena e após Toquim. Nível de voo 380, saída da El, Leda, após Leda, Bridger. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita. 5421 é o código transponder e o controle Salvador 120, decimal 8. 3-0 para o Galeão, Pesolo 10 até ESMAP, após Lúvitos, mantém a rota, ainda é o Leda Bridge, decolando a turma direita, 5421 transponder, 1208 ao controle 3153. 10 confirmando a rota, é o Pesolo 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena após Toquinho, ok? Após ESMAP, Lúvito, Barbacena, Toquinho, 3153. Foi a champlota, 3153. Chama pronta, 3153. Visto táxi do trip 5514, estamos com 43 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Araca, alterna Recife. Dois ao táxi via parte principal e Índia, no ponto de espera pistão 0, toa em 118, decimal 95, ajustando 1013 agora, trip 5514, a retaguarda do Boeing do Sideral. Gente, 1013 vai seguir o Sideral, ponto para a próxima torre, 118.95, 355.94. Sideral para o táxi, 3 a bordo, 4 e meia de autonomia, alterna São Luís. 2 ao táxi via parte principal e Índia, no ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 95. Ajustando agora 1013, Sideral 9970, boa viagem. Obrigado. O ABS a cargo 6570 vai aguardar apenas a passagem do ATR da TRIP, a cauda, após estar autorizado o adicionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, chama para o táxi. ABS a 6570 após o ATR da TRIP, autorizado pushback, chama para o táxi. Alfa Yankee 9M na escuta do solo ainda? Positivo. Após o ATR da TRIP livrar a cauda, está autorizado o início do reboque. Do reboque é após para ingressar na parte principal, Alfa Yankee November. Gente, obrigado. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray Delta. Prossiga, Mike X-Ray Delta. Bom dia, Mike X-Ray Delta solicitando autorização de reboque na posição remota 14 para a posição Singer 11.